Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Divinitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Eterno Pai, agora levantando as suas mãos e oferecendo a Jesus ao Pai, outra vez, Eterno Pai, do Espírito Santo. Amém. Vamos nos assentando e já vai pegando a sua Bíblia na carta aos Colossenses. No início dessa carta, capítulo 1, Colossenses 1, versículo 12 e seguintes. Eu me senti movido para esta passagem porque o Senhor me mostrava que todo aquele que é escolhido por Ele para levar a sua misericórdia, para ser instrumento da sua misericórdia, precisa experimentar a misericórdia do Pai, que é o próprio Jesus. A misericórdia do Pai é o próprio Jesus. Não é apenas uma coisa, não é apenas um sentimento, não. A misericórdia do Pai é o próprio Jesus. Foi por isso que o Pai nos enviou Jesus. Foi por isso que o Pai quis, e Jesus obedeceu a sua vontade, fosse até a cruz e derramasse todo o seu sangue para que nós fôssemos salvos, libertos, para que nós tivéssemos a vida eterna. É preciso que nós experimentemos. E quando eu digo experimentemos, não é ter experimentado uma vez na vida, alguma vez na vida, a misericórdia do Pai. Por exemplo, na nossa primeira conversão, aí foi o grande momento quando o Senhor nos tocou e nós sentimos, nós tocamos a misericórdia do Pai. Se não tocamos no momento, sabendo que aquilo era a misericórdia, depois nós acabamos percebendo, era a misericórdia do Pai, o próprio Jesus que nos salvava. Mas meus irmãos, e aqui está o importante, nós precisamos, é uma necessidade nossa, irmos sentindo a misericórdia do Pai sobre nós, para então sermos possuídos por essa misericórdia. Repete comigo: eu quero ser possuído da misericórdia do Pai. Possuído da sua misericórdia. E levar essa misericórdia aos meus irmãos, a esses muitíssimos que precisam. Eu quero, Senhor. Quero experimentar a tua misericórdia a cada dia, continuamente, para ser possuído por ela e levá-la a tantos que precisam. Meus irmãos, nós estamos nos tempos da misericórdia. Se por um lado o mundo está da maneira que está, e daí nós percebemos a aproximação do Senhor, o Senhor está cada vez mais perto, porque o joio e o trigo já estão manifestos. Nós podíamos dizer que no passado, joio e trigo estavam misturados. Mas duas coisas aconteceram. A gente logo pensa que o joio subiu, levantou-se, levantou a própria cabeça, ficou altivo. Isso é verdade. Hoje o joio está altivo, hoje o joio está ousado, está fazendo um grande estrago, eu posso dizer, não mais do que antes. Só que agora é manifesto, isso é uma graça. Mas ao mesmo tempo, o trigo que estava por baixo, escondido debaixo do joio, levantou-se também, está se levantando cada dia mais. Diga comigo: eu sou trigo, Senhor. E eu quero ser trigo. Eu preciso ser trigo. Sempre trigo. Continuamente trigo. Sem me misturar, Senhor. Não posso ser nada de joio. Nem mesmo proceder como joio. Nunca, Senhor. Porque eu sou trigo. O Senhor me fez trigo. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou o trigo. Então, meus irmãos, desta maneira, o mal fica mais claro. Ele não está mais escondido. Ele está manifesto. Isso, então, nos chama a atenção. E muitos podem negativamente achar que o mal está vencendo. Não, diga comigo, é mentira. O mal não está vencendo. Apenas ele se manifestou. Foi manifesto pela luz do Senhor. Ele também é ousado. E ele tem feito um estrago, grande estrago. Mas nós o vemos, Senhor. Nós podemos tocá-lo, Senhor. Porque graças a Deus, as trevas foram iluminadas pela luz. E nós podemos vê-la. É por isso, Senhor. Faz até o gesto comigo. Eu quero ficar longe do mal. Longe do joio. Longe do príncipe deste mundo. E eu quero me achegar cada vez mais. Cada vez mais próximo da tua misericórdia, do teu amor, de ti, Senhor. Eu sou teu. Eu, claro, as mulheres dizem eu sou tua, né? Tudo no feminino, masculino e feminino. Eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. E é aqui que eu quero estar. Vendo o mal, vendo as trevas, agora iluminadas pela tua luz. E assim, Senhor, combater as trevas e ir buscar os meus irmãos que ainda estão nas trevas, infelizmente, e trazê-los para ti, e trazê-los para a luz. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. Dá-me a graça. Fala para você mesmo: dá-me a graça. Eu sozinho não sou capaz. Eu apenas quero. Sinceramente eu quero. Mas para isso eu preciso da tua graça. Dá-me a graça, Senhor. Eu anunciei, mas acabei não pegando até agora a passagem. Então, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. E a palavra do Senhor para nós, através de São Paulo. Veja, muitas vezes nós misturamos as coisas. E falamos que é a palavra de Paulo. Claro, é a palavra de Paulo. Mas é a palavra do Senhor através de Paulo. E o que diz o versículo 12? Acompanha comigo. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Se você tem a mesma tradução que eu, é fácil você ir lendo, mas de qualquer jeito eu digo e você repete: sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Eu estou contente, Senhor. Muito contente, Senhor. E agradecido, porque o Senhor me fez participar. O Senhor me fez digno de participar da herança dos santos na luz. Eu não era digno, mas o Senhor me fez digno pelo seu sangue, Senhor. Sim, pelo seu sangue, o Senhor me fez digno de participar da herança dos santos na luz, na tua luz. Meus irmãos, parece uma frase assim? Não, veja que beleza, veja que profundidade. E não há como não ficar alegre, como não ficar contente, não como não ficar constantemente exultante. Eu sei que as nossas emoções, elas vão e voltam, elas sobem e descem. Eu sei que os nossos sentimentos são flutuantes, infelizmente. Eu sei que a poluição do mundo nos envolve. E como foi dito na oração, muitas vezes a nossa fé, ela é oprimida, a nossa esperança, ela é oprimida, e muito mais ainda os nossos sentimentos. Mas é por isso que é preciso redespertar, e mais ainda, deixar que o Espírito Santo redesperte em nós esta gratidão e esta alegria, porque o Senhor, Ele, o Senhor, e aqui está falando do Pai, agradecidos ao Pai que nos fez dignos, repito, o que nós não éramos, nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. E agora vem uma coisa muito importante, versículo 13, aliás a Bíblia é toda importante, é que no momento para nós aqui, essa palavra é importante. Ele nos arrancou do poder das trevas. Eu gosto dessa tradução, porque arrancar mostra força, violência até mesmo. Ele nos arrancou do poder das trevas. Você sabe bem o que é o poder das trevas. E comece a pensar em você. Aliás, eu sei que você está pensando na sua salvação desde o começo, mas agora volte-se para todo o processo lindo que o Senhor realizou para que você chegasse à graça da salvação, para que a salvação chegasse a você e você recebesse a salvação, para que você se tornasse salvo. Claro, eu e você queremos ser salvos para sempre, na eternidade. Mas houve um momento em que a salvação chegou e tomou posse de nós e fomos possuídos pela salvação do Senhor. Ele nos arrancou do poder das trevas. Não sei em que grau você viveu nas trevas, Muitos viveram em trevas profundas. E aí nós nos lembramos da palavra do Senhor, ainda lá no cântico de Zacarias, no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de São Lucas, ainda no capítulo 1, onde diz que esta luz, esta misericórdia, deixa-me ler aqui que é melhor, graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos trouxe do alto a visita do sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Você sabe o verbo jazer? É o que está escrito nas sepulturas aqui, jaz, fulano e tal. Sim, a luz do alto, mais do que isso, a misericórdia. E lá no latim, é per viscera misericordiae, não é? Pelas vísceras de misericórdia, é um amor visceral, é uma misericórdia visceral. Nós hoje usamos mais a palavra coração, mas o povo hebreu, o povo de Deus, usava justamente as vísceras. Vem lá de dentro, do mais profundo. Sim, graças a essa misericórdia, esse amor das vísceras, do mais profundo do coração do nosso Deus, que nos trouxe do alto a visita do sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Não sei em que grau você esteve jazendo nas trevas e na sombra da morte. Pode ser que nesse momento você que está aqui, você que veio, você que me ouve, você que me vê, esteja nas trevas e na sombra da morte. E o grande anúncio, a boa nova, é que a misericórdia do Senhor está te envolvendo, meu filho, está te envolvendo, minha filha, e há muito tempo. Apenas você não tinha percebido ainda, não só a presença, mas a ação da misericórdia do Senhor em você. Você é do Pai, você é filho do Pai, você é cidadão do céu, você é filho do céu, mais ainda, você é filho de Deus. E foi para isso que você foi criado, não foi para outra coisa, não. O que aconteceu foi aquilo que está no Evangelho de São Lucas, São João, no capítulo 10, Evangelho de São João, capítulo 10, e versículo 10 também, fica fácil guardar, João 10, 10, que o ladrão só vem para roubar. E houve um momento, e talvez momentos, em que o ladrão, você sabe quem é o ladrão, roubou você do Pai. O ladrão só vem para roubar, matar, e é por isso que você acabou jazendo nas trevas e na sombra da morte. Na sombra da morte. Você, pela graça de Deus, não morreu fisicamente, mas talvez você morreu espiritualmente. E talvez você esteja, infelizmente, morto espiritualmente. Fora, longe da graça de Deus. A misericórdia de Deus está envolvendo você, mas você não se apercebe, você não se deixa tocar pela misericórdia, então você jaz nas trevas e nas sombras da morte. E hoje o Senhor quer dar um fim a isto, porque a palavra de Deus acabou de nos dizer, e aí a gente retorna lá para o texto que nós estávamos, Colossenses: sede contentes e agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar da herança dos santos da luz. Ele nos arrancou do poder das trevas. Eu posso dizer, Ele está arrancando agora você do poder das trevas e transladando. E transladar é passar de um lado para o outro, e transladando você para o reino do seu Filho muito amado. Não é assim que está na sua Bíblia? E transladando você, passando de um lado para o outro. Então, aquele lado de lá fica para lá. E pode ter acontecido alguma coisa. Infelizmente, você estava no Senhor. Você vivia no Senhor. Você até mesmo era possuído pela misericórdia do Senhor. Você trabalhava para o Senhor, servia o Senhor. E daí você orava ao Senhor, você adorava o Senhor. Mas o ladrão é astuto. Ladrão é ladrão. E por alguma brecha ele entrou e novamente roubou você. E agora sim é que ele quer levar você às trevas e às sombras da morte. Como nós dissemos, o ladrão vem para roubar, roubou você, quer levar você à morte, e você jaz nas trevas e na sombra da morte, tendo conhecido a luz. Especialmente para você, meu irmão, especialmente para você, minha irmã, deixa eu dizer, usando também as palavras do Senhor, você, meu filho, você, minha filha, precisa. E aí entra um ato da sua liberdade, precisa aceitar hoje, agora, neste momento, a misericórdia do Pai, que é o próprio Jesus, que faz como o samaritano. E aliás, Santo Agostinho nos diz que aquele samaritano do qual fala o Evangelho de São Lucas é o próprio Jesus. E veja que como se aplica a esta situação, porque aquele homem tinha saído de Jerusalém, e Jerusalém é a cidade de Deus. Ele saiu da cidade de Deus para descer para Jericó, que era a cidade do comércio, era a cidade do prazer, era a cidade do dinheiro, era a cidade da depravação. Ele queria experimentar, e ele saiu dando as costas a Jerusalém, onde ele estava. E já no caminho, nem precisou chegar a Jericó, os ladrões o atacaram, verdade ou não é o que diz a parábola? E de tal maneira o espancaram e roubaram-lhe tudo, a ponto de deixá-lo semi-morto ali no caminho. Se você está nessa situação, saiba, hoje o samaritano, Jesus, outros passaram, viram você e foram adiante, mas o samaritano Jesus parou mais uma vez na sua vida, porque o Senhor vem uma, duas, três, quatro, não sei quantas vezes, Ele para diante de você, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, disposto a te socorrer, a te salvar. Ele fez e está disposto a fazer muitas vezes, mas uma delas será a última. Então não espere a última vez em que o samaritano Jesus venha a você e pare diante de você e se compadeça de você e tenha misericórdia de você e se agache diante de você e se debruce diante de você para pegar primeiro o óleo que ele portava consigo, o azeite, que Santo Agostinho explica, é o Espírito Santo, e que beleza, a primeira coisa que o samaritano quer derramar sobre você é o azeite do Espírito Santo, porque muitos de nós estamos de tal maneira semi-mortos, que precisamos primeiro do insuflar do Espírito, do sopro do Espírito, para revivermos como aqueles ossos ressequidos de que fala Ezequiel no capítulo 37, e depois derramar também aquele vinho ácido, na verdade um vinagre, para limpar as chagas. E veja que não é assim que se costuma fazer, primeiro se limpam as chagas, e para isso eles usavam aquele vinagre, nem vou chamar vinho azedo, vinagre, vinagre mesmo, para limpar as chagas, para fazer a asepsia que eles eram capazes de fazer naquele tempo. Depois sim, se derramava o azeite para tirar a dor, para penetrar, para ser um cicatrizante. É o que eles tinham naquele tempo. Jesus hoje está agachado, e até para ficar bem pertinho de você, Ele se ajoelha, Ele se debruça sobre você, disposto a fazer isto. Apenas uma coisa, é preciso a sua vontade, é preciso a sua decisão. Jesus pode estar até mesmo já com o frasco de azeite para derramar, e já do outro lado, e quem sabe com a outra mão, já na vasilha que contém o vinagre, para derramar o Espírito Santo sobre você, e para derramar o seu sangue sobre você. Só que Ele não faz isso sem a sua aceitação, sem você querer, sem você se decidir. Porque o ladrão é ladrão, ele faz do jeito que ele quer. Jesus não é o ladrão, Ele é o pastor das ovelhas, que quer que as ovelhas tenham vida e vida em abundância, e por isso justamente Ele quer que tudo se passe na liberdade. Gente, que maravilha! O Senhor respeita a sua liberdade. Hoje é o dia de você usar da sua liberdade e jogar-se nos braços de Jesus. E até se você está de tal maneira aí no chão, de tal maneira machucado, ferido, que você não consegue, mas que você levante os seus braços. Se nem mesmo os braços você consegue, você levante o seu olhar. Que você diga, e se você não, quer, não consegue nem mesmo dizer, que os seus olhos digam ao Senhor: piedade, Senhor, misericórdia, eu sou pecador, Senhor, infelizmente o ladrão me roubou, Senhor, infelizmente o ladrão me colocou nesse estado de morte, Senhor, eu estou aqui semi-morto, graças a Ti eu não morri, Senhor, mas estou aqui semi-morto, e Senhor, o ladrão queria levar-me à perdição, porque eu não tinha terminado a frase do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, o que Jesus disse: o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. E é isso que Ele quer, Senhor, Ele quer levar-me à perdição. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não posso me perder, não posso me perder eternamente, especialmente, Senhor, eu que já Te conheci, já Te servi, já estive contigo, mas me deixei, acabei sendo roubado outra vez. Senhor, estou nesse estado, tem misericórdia de mim, Senhor, e derrama, derrama mesmo, derrama em abundância sobre mim, Senhor, o azeite do Teu Espírito Santo e o vinho da Tua, do Teu sangue, Senhor, porque eu preciso, eu necessito urgentemente. Eu podia agora pedir que você dissesse com as suas palavras, mas faça isso no íntimo do seu coração, esteja você na situação em que estiver. Senhor Jesus, eu Te aceito. Não diga, é no seu coração, para ser mais profundo. Eu Te aceito no mais profundo do meu ser. E é lá de dentro, Senhor, embora semi-morto, eu Te aceito e eu me entrego a Ti. Eu me entrego à Tua misericórdia. Senhor, Tu não olhas agora para o meu pecado e para a vida que eu vivi, Senhor, que eu vivi até agora, a vida que eu estava vivendo até agora, Senhor, Tu não olhas, Tu olhas para a Tua misericórdia, e através da Tua misericórdia, Tu me vês como filho amado. Perdido como aquele filho pródigo, tornado lixo como aquele filho pródigo que cuidava de porcos, mas com um ato de vontade, com um ato de decisão, voltou à casa do Pai. Jesus, eis-me aqui. Eu não mereço ser chamado mais filho, mas a Tua misericórdia, e eu vejo no Seu olhar, na Sua face, o Senhor me olha como filho, como filha, e me chama filho, filha, meu filho, minha filha. Por isso, Jesus, eu me entrego a Ti. Eu entrego a Ti toda a minha vida. A minha vida inteira, inteira, inteira. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu Te entrego, Senhor, porque o que estás me dando, que é vida e vida em abundância, que é vida e a vida eterna, que começa agora, Senhor, que talvez infelizmente eu perdi, mas agora Tu me devolves vida eterna, e que eu vou possuir para sempre, mas que começa em mim. Senhor, eu me entrego inteiramente e Te aceito como meu Salvador. O Senhor veio e me salvou. Me salvou agora. Agora, Senhor, nesse momento em que eu realizei esse ato de aceitação, esse ato de entrega, Senhor, ligou-se a minha situação à Tua cruz. Até melhor falando, a Tua cruz com a minha miséria. O Teu coração aberto, estraçalhado por aquela lança, se liga à minha miséria. E aí acontece a Tua misericórdia. Jesus, obrigado porque és o meu Salvador, e eu Te aceito, Te acolho como meu Salvador, e lhe entrego toda a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, Te aceitando como meu Senhor, Senhor da minha vida. E como é, Senhor, eu estou te dando total liberdade. Sim, Senhor, eu tive que usar da minha liberdade e realizar esse ato de decisão. Agora, Senhor, eu ponho as rédeas da minha vida nas Tuas mãos. Senhor, eu já fiz muita loucura, eu me estraguei muito, Senhor, e estraguei a muitos, porque eu quis conduzir a minha vida, eu quis guiar a minha vida, eu quis ter nas mãos as rédeas, a direção da minha vida, Senhor, e só dei errado, só dei cabeçada. Estava nesse estado, já posso dizer, estava naquele estado, Senhor, mas agora a Sua salvação chegou, porque a Sua salvação chegou. Eu me entrego a Ti e Te aceito como meu Senhor, Senhor da minha vida. As rédeas, a direção da minha vida estão nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós podemos cantar simplesmente o refrão de Abba, Pai, porque é isso. O Pai está abraçando você como filho. Estivesse você em que estado estivesse, abrace o Pai, porque Ele é seu Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Cante de coração, do fundo do coração, isto. Jesus derramou o azeite do seu espírito e derramou o vinho do seu sangue. Então, com os braços levantados, deixe agora que o Espírito cante em você, que o Espírito ore em você. Não tenha receio, como criança recém-nascida, balbucie esses sons, mesmo que você nunca tivesse feito isso, como criança. Entregue nos braços do Pai, do seu Pai. Solta a sua voz como criança. É um balbuciar, mas é um balbuciar no Espírito, onde aquilo que nós não sabemos rezar, o Pai ora em nós. Sim, o Pai ora em nós. Agora é o momento de você fazer como aquele cego do caminho, Bartimeu, ali em Jericó. Chegou um momento em que arrancou aquele manto sujo, desculpe, mulambento, com o qual ele se envolvia, da vida velha, da vida antiga. Arrancou e jogou fora, jogou longe. Eu nem fiz de propósito. Ele foi cair lá os pés de Jesus, misericórdia. De Jesus, misericórdia. Agora então, me desculpe fazer assim, porque é a minha miséria, é a sua misericórdia, é a sua miséria, é o manto mulambento do meu e do seu passado que eu chuto para mais perto, aqui, aqui, nos pés de Jesus, misericórdia, dizendo: Jesus, eu confio em vós. Repete: Jesus, eu confio em vós. Gente, do lado que eu estou, os olhos de Jesus estão me olhando. Mas se eu venho aqui, os olhos de Jesus estão me olhando. Talvez você esteja distante, mas os olhos de Jesus estão ou não estão olhando para você? Estão? Estão? Diga: os olhos de Jesus estão olhando para mim. Eu sou filho amado, objeto da sua misericórdia. Ele me arrancou do poder das trevas, me transladou para o seu reino, o reino do filho amado, que és tu, Jesus. Eu estou no teu reino e quero ficar aqui no reino da luz, sempre no reino da luz, nunca mais no reino das trevas. Faz comigo: nunca mais no reino das trevas, nunca mais no reino das trevas. Agora sim, pode aplaudir o Senhor, porque isso é verdade, isso é realidade. Amém, amém, amém, amém. Fala, Pai, fala, Pai. Permaneça em pé, porque você podia dizer: mas é tão fácil assim. Sabe, meus irmãos, a nossa desconfiança é essa, que parece uma coisa muito fácil. E eu digo: realmente é fácil, é muito fácil, é uma questão de aceitação, de decisão minha, porque nós somos como alguém que vive numa bolha, da misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor nos envolve sempre. Se eu não respiro, eu estou na morte. Mas na hora que eu respiro, a salvação penetra no mais fundo dos meus pulmões e daí do meu coração, não é verdade? O oxigênio, aquele ar que eu respiro, levado pelos pulmões, chega ao meu sangue e vai para o coração, e o coração bomba não somente para todo o meu corpo, mas para toda a minha vida, e começa um ciclo novo, um ciclo diferente. Mas nós somos duros de cabeça e duros de coração, e perguntamos: basta isto? É tão fácil assim? Sim, é tão fácil assim, porque Jesus fez tudo o que devia ser feito para a minha salvação. Diga: a minha salvação. Isto, a minha salvação. Ele fez tudo isso quando ele foi até a cruz, pregado na cruz, e morreu por mim na cruz, derramando todo o seu sangue. Lá ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele mesmo disse: tudo está consumado. Esse é um termo jurídico, do grego tetelestai, que quer dizer: tudo aquilo que devia ser feito foi feito. Ele não é mais prisioneiro, ele não é mais réu, não precisa e não deve mais ficar na prisão, porque tudo está consumado. Eu fui até o fim, fiz tudo. E Jesus diz ao Pai: Pai, tudo está consumado. Você já imaginou alguém que recebe justamente o documento da sua libertação da prisão? As portas são abertas e ele não sai, e fica dentro. Voa, passarinho, voa, voa, porque o Senhor te libertou. Voa, passarinho, voa, passarinho. Desculpe, faz comigo assim, isso, aplaude antes então. Diz para você mesmo: voa, passarinho, voa, passarinho, voa, passarinho, voa, passarinho, porque o Senhor te libertou, porque o Senhor me libertou. Voa, passarinho. Diga para você, para sua vontade, para sua decisão, para o seu coração: voa, passarinho, porque o Senhor te libertou. Não precisas mais ficar na prisão, na prisão, na prisão. Você sabe muito bem, foi por isso que eu vim a esta passagem, e eu quero que você grave isto, Mateus 27, 51. Se não dá para pegar agora, não faz mal. Mateus 27, versículo 51, que diz que na hora em que Jesus disse: tudo está consumado, e entregou o Espírito, versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu do templo se rompeu. E esse templo que diz aqui é do templo, sim, mas era aquele véu que estava na frente do Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, no dia da expiação. Veja, tudo isso tem um profundo significado. Foi real, mas com um profundo significado. Havia uma cortina que não deixava ninguém entrar, só o sumo sacerdote, no dia da expiação. E a carta aos Hebreus vai retomar mostrando isso, quando o sumo sacerdote Jesus, pelo seu sangue, com o seu sangue, entrou no Santo dos Santos, o véu se rasgou. Faz comigo, de alto a baixo, se rasgou, de alto a baixo. Faz comigo, se rasgou, de alto a baixo. Sim, agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso em Cristo, em Cristo. Há um trono de graça, onde você pode penetrar e lá permanecer. Há um trono de graça, há um trono de graça, há um trono de graça, há um trono de graça. Padre Jonas, pegou teu braço e cante a um trono de graça. Ah, esse trono de graça, um trono de graça. Pois nosso Deus tem vencido as provas. Achega-te a esse trono, achega-te confiantemente, alcançarás misericórdia. Achega-te confiantemente, alcançarás graça e ajuda oportuna ao trono deste lugar. Um trono de graça. Eu gostaria de agradecer mesmo, mas a misericórdia de Deus se fez, podemos dizer, concreta. E nós, tempo atrás, vivemos uma graça, Padre Jonas, que alguns policiais trouxeram para nós alimentos, e quem acolheu os policiais foi um bandido que tinha matado tantas pessoas. E a um certo ponto os policiais, o policial começou a chorar e falou para ele: eu anos atrás teria te matado, mas agora quero te abraçar. E nós hoje temos esta graça. Temos alguns amigos policiais que vieram pelos nossos vínculos, que poderiam vir aqui junto com as nossas crianças da rua, junto com as vítimas da misericórdia, porque a misericórdia se faz viva, queridos, se faz viva. Realmente o trono de graça se realizou. Que bonito poder realmente se abraçar. Pessoas que viviam na rua, policiais que nos ajudam para construir uma nova sociedade, né? Ex-bandido, cada um de nós que sente a misericórdia de Deus no coração, não é verdade? Cantamos mesmo, o trono de graça, Julinho, o trono de graça se realizou aqui, no meio de nós. Cantamos. Somente podemos sonhar concretamente que um mundo novo vai se realizando, mas também a comunhão entre as igrejas, pastor, padres, venha aqui para poder viver este momento de graça, porque o trono de graça se rasgou. O trono de graça. O trono de graça. Onde que pode colocar suas fraquezas? Aonde você pode colocar tudo aquilo que você traz no teu coração que te machuca e que nunca mais vai machucar? Por isso, olha para quem está do seu lado com um olhar confiante e fala para ele: aonde você pode colocar todas as tuas fraquezas, meu irmão? Aonde você pode colocar toda a tua miséria? É nesse trono de graça que você vai colocar. É nesse trono de graça que você vai depositar. Acredita nisso, irmão. Onde tu podes colocar tuas fraquezas? Pois nosso Deus tem vencido as... Chama ele e fala: achega-te, achega-te, confiantemente alcançarás misericórdia. Achega-te, confiantemente alcançarás graça e ajuda oportuna. Aponta pro céu e diga: pois nosso Deus tem penetrado o céu. Eu gostaria de fazer um gesto profético. Os nossos amigos policiais, que possam vir um pouquinho mais aqui para a frente e abraçar os meninos de rua que tinham medo antigamente deles. É um gesto profético, uma nova humanidade. E Padre Jonas, aqui de lado, possa abraçar Pastor Silvestre. Uma nova igreja está nascendo, um trono de graça. Oh! Oh! bate palma. Existe um trono de graça. Solte a voz. E para terminar, só um momentinho. Vamos fazer um passo a mais. Aqui tem Itália, Bélgica, Estados Unidos, o mundo novo. Podem vir aqueles que são da Itália, da Bélgica e dos Estados Unidos aqui no palco para abraçar o mundo novo também. Não tem mais divisões, nada. O trono de graça vai começar. A Marie, a Billy, venha, venha, venha. Faça passar, faça passar. Rápido, rápido, rápido. Faça passar. A Maria da Bélgica, da Bélgica, Billy, Billy, dos Estados Unidos, Alessandra, da Itália, batemos palmas, um trono de graça está se realizando. Tudo foi rasgado pela piedade de Jesus. Pula, pula, pula, pula, pula. Pula. Lança os agasalhos. Lança os agasalhos. Lança. Última palavra para o dono da casa, é ou não é? Padre Henrique, vai. Sim. E quando o Padre Jonas nos convidou a olhar para os olhos de Jesus, eu percebi a Jesus comovido. Que dizia para o Padre Jonas, Monsenhor Jonas, mas para os filhos é um pai. Pai. É pai. Que dizia para o Padre Jonas, obrigado por ter respondido o meu chamado. Amém. Sentia fortemente isso. Amém. A melhor maneira de terminar, nós padres, todos, pronunciarmos e assim canalizar para cada um a bênção de Deus. Abençoe-vos o Pai de infinita misericórdia, o Filho que é a sua misericórdia e o Espírito Santo que nos lá traz. Abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.